pra explicar pro meu patrão. Pra justificar eu me internei no ar, tomei glicose pro porre passar. Hoje eu não vou pro trabalho, hoje eu não vou pro trabalho. O alcoolismo é doença, eu botei a testar. Hoje eu não vou pro trabalho, hoje eu não vou pro trabalho. O alcoolismo é doença, eu botei a testar. Hoje eu não vou pro trabalho, hoje eu não vou pro trabalho. O alcoolismo é doença, eu botei a testar. Hoje eu não vou pro trabalho, hoje eu não vou pro trabalho. O alcoolismo é doença, hoje eu tô acamado. Ontem foi lama demais, perdi o cartão do ponto, dormi no ponto de ônibus. Vivi corote de canudo. Eu procurei uma desculpa pra dar, não tive jeito pra explicar pro